Communication on hold. Informações táxi. Então, 3297 autorizado táxi até ponto de espera via Pátio Uno, Índia Alfa no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-7. Sané 6259, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1. 1251, tenha uma boa noite, obrigado senhora. Boa noite. Vento 97, autorizada a linha em decolar, vento 1-1-0 graus, 0-69. Papapá Serra, Aquilo Delta, autorizado táxi até através do gate 06 do pátio 1. Reporte no, através do gate 06. São 3897, decolado 36, controle 120.8. 08, boa noite, 3297. Salvador, boa noite, 3297. Então, 3297, contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível de voo 340. Saída da EL, sobe e mantenha 340, 3297. 1567, chame centro Recife na frequência 126, decimal 0. 260, gol 9567, boa noite. Boa noite. 7, no ponto de espera, pistão 0. frequência 198 do Small 95, senhor. Tem um bom voo no 609. Livre táxi de Alfa, ajuste agora, 1097, uma espera 289 ETC1, no 601. É, aquilo Delta autorizado para seguir até o ponto de espera via Paite 1, Índia Alfa, no ponto de espera chama então em frequência 198 do Small 95, altímetro 1097. Gol no 601, autorizado a alinhar e decolar, vento 1, 0 graus, 079. Alinha e decola, gol no 601. TAM 3897, está presente, foi Leda. Foi Leda, TAM 3897. Aqui no Delta, autorizado a alinhar e manter. Todo voo 1273, flashback acionamento, posição 3. 1273 autorizado, puxa esse canal, reporte pronto para ataque. Contra para o ataque, 1273. No 601, decolado aos 40, controle 20, sinal 8. 208. Controle, uma boa noite, eu vou no 601, cruzando 1700. Gol no 601, contato radar, saída da EL, sub e mantenha nível de voo 360. Na da EL, subindo 360, gol no 601. Aprovado Olympus 03, chame na interseção para o cruzamento da pista no 028. 089. Voo no 601 da presente, voo Leda. Pegou a Leda da presente, voo no 601. Serra Kilo Delta, decolado 243, controle 208. 208, Serra Kilo Delta, obrigado, boa semana. Controle Salvador, boa noite, papapapa, Serra Kilo Delta, cora 10, passando 2000 pés na saída da EL, transição Leda. Papapapa, Serra Kilo Delta, contato radar, saída da EL, submantenha nível de voo 400. Nível 400, autorizado, Serra Kilo Delta. Táxi à direita, ponto de espera, pistão 0, ajuste no 07. Ponto de espera, pistão 0, chame torre na frequência 118.95, senhor tem um bom voo, gol 1273. Gente, livre táxi, ponto de espera, torre 1295, gol 1273. TAM 3897, chame de Recife na frequência 125.1. 251, TAM 3897. Boa noite, gol 1273, ponto de espera da 10. Gol 1273, autorizado a alinhar e decolar, vento 120 graus, 089. Alinha e decola, gol 1273. Para o táxi, sono 940, 179 a bordo, 0330, autonomia até Megalhão. Sono 179, confirme 0333, senhor. 0330. 0330, copiado, gol no 940, táxi aprovado via pátio, Índia em Alfa, tem o ponto de espera pistando 0, ajuste no 017. Do ponto de espera pistando 0, chame torre na frequência 118.95, gol no 940, tem um bom voo, senhor. Obrigado, Índia Alfa, 1017, ponto de espera 1899, até logo, boa noite. Boa noite. Moça aérea 27203, aguarde para o cruzamento. Correção Olympus 03, aguarde para o cruzamento. Confirme na escuta do solo. Olympus 03, aguarde para o cruzamento. 1208, muito obrigado e uma boa noite. A frequência alternada para o gol no 601? Gol no 601, alterna 133, decimal 25. 3325, obrigado, boa noite. Tony, muito boa noite, eu vou no 273, decolado, passa 3000. Gol no 273, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 340. Nada, El 340, nível gol no 273. .03, autorizado táxi até ponto de espera via Alfa Juliet, após Tati 1, via Índia, Alfa no ponto de espera chame torre, frequência 1118.95, altímetro 1017. Confirme frequência da torre 1118.95. 03, bom voo. Papapá, Serra, Quilo, Delta, mantenha a saída e aguarde a autorização. Papapá, Serra, Quilo, Delta, chame-se Recife na frequência 125.1. 251 Recife, a gente pega o... A proa direta lá, obrigado, certo? Info 03, autorizado a alinhar e manter. Número 940, decolador 52, controle 0.8. 08, obrigado. Controle, boa noite, gol 940. No 940, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. 360 da El. No 273, chame Centro Recife na frequência 125.1. Na frequência 251 para o Centro Recife. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Limpo 03, autorizado em decolagem, em torno 30 graus, 08 nós. Limpo 03, decolado 54, controle 120, sinal 8. 08, gente. Salvador, Olimpo 03, saída da PUC. Olimpo 03, saída PUC, suba e mantenha nível de voo 1800. Achei o perfil da PUC, mano. Até 180. 940, chame centro Recife na frequência 125.1.